Ela faz minha cabeça, ela faz minha cabeça. A gatinha ou a cerveja? As duas com certeza. Quando ela desce, desce, desce, gostosinho de shortinho bem curtinho, eu fico maluquinho. Quando ela sobe, sobe, sobe, gostosinho, eu fico imaginando nós dois no escurinho, no escurinho. A latinha numa mão, a gatinha na outra, da cerveja eu tiro o lacre, da gatinha eu tiro a roupa. A latinha numa mão, a gatinha na outra, da cerveja eu tomo o gole, da gatinha eu beijo a boca e beijo a boca. Ela faz minha cabeça, ela faz minha cabeça. A gatinha ou a cerveja? As duas com certeza. Ela vem de bandeja, ela vem de bandeja. A gatinha ou a cerveja? As duas com certeza. De shortinho bem curtinho, eu fico maluquinho. Quando ela sobe, sobe, sobe gostosinho, eu fico imaginando nós dois no escurinho, no escurinho. A latinha numa mão, a gatinha na outra, da cerveja eu tiro o lacre, da gatinha eu tiro a roupa. A latinha numa mão, a gatinha na outra, da cerveja eu tomo um gole, da gatinha eu beijo a boca. A gatinha ou a cerveja?